Portal do Arrocha. E essa aqui é pra tocar na carretinha melodia. AcervoNews.net. Danilo doido! Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova. Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. Um céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo, dói em Natal. Você no norte, eu no sul. Saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo, dói em Natal. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Dói em São Paulo, dói em Natal. Robson MP3, Luiz C10, Juazeiro, Bahia. Parceiro Jonathan, como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. Um céu é cinza, um outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo, dói em Natal. Você no norte, eu no sul. Um céu é cinza, um outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo, dói em Natal.